apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ai produz na escuridão. Então o céu será do além e o sul não será sul. Então do ai todo terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia que vive aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Graça recusar, se Jesus é quem faz findar a escuridão.